de bucetinha criminosa, quica quica roça roça, bucetinha criminosa na piroca aquela. Fode bucetinha criminosa, quica quica roça roça, bucetinha criminosa, pode pra piranha. DJ Harlison, o único. Lá vai fogo. Criminosa, quica quica roça roça, bucetinha criminosa na piroca aquela. Fode bucetinha criminosa, quica quica roça roça, bucetinha criminosa, pode ir pra piranha.